Pessoal, vamos embora. O Jaque vem vindo aí. Nossa Senhora. Nada disso. Ninguém vai sair daqui. Aquele que sair vai engolir chumbo. Garçom, traz cachaça pra todo mundo aí. É pra já, é pra já. Aí, é pra encher a cara, hein? Uai, moço, você não bebeu por quê? Porque ninguém manda em mim. Não bebeu, mas morreu. Em uma cidade, lá longe, bem distante, aonde a bala fazia a lei, morava um bandido bastante afamado. Já tinha matado 43. Seu nome era Jaque, esperto e violento. Era conhecido como matador. Brigava e batia no meio da rua. O povo já corria, ele era um terror. Um dia tardinha, naquele povoado, o Jaque armado entrou num botequim. Chegou arrastando a sua espora e a todos dali foi dizendo assim: atenção, eu sou o Jaque Matador. Todo mundo aqui vai dançar. Aquele que não dançar vai engolir chumbo. Gaiteiro, toca um negócio aí. Aê, bonito. Uai, moço, você não dançou por quê? Porque ninguém manda em mim. Não dançou, mas morreu. Porém, certo dia, naquele povoado, chegou mais um homem também valentão. Seu nome era Kid, veloz como um gato, matava pra ver o defunto no chão. Mandou um recado urgente pro Jaque: estou lhe esperando lá dentro do salão. Eu quero acertar uma conta antiga, eu vim de tão longe por esta razão. No bar da esquina, o Jaque foi entrando, já foi avistando o Kid no balcão. Chegou prevenido, cabeça bem alta, disposto a matar, foi dizendo então: olá, Kid, mandou me chamar, é? Mandei sim, Jaque. Eu quero acertar aquela continha velha hoje. É pra Jaque, de puxa o revólver. Dois tiros se ouviram por entre a fumaça, dois corpos caídos no chão estirado. Chegou o xerife tremendo de medo ao ver que os dois homens tinham se matado. Puxado a carroça na mesma tardinha, foi pro cemitério, os dois num caixão. A banda tocava de tanta alegria, no fim da encrenca dos dois valentões.